themselves. Distribuição Fox Film. Versão brasileira Audio News Rio. Noite do Poker. Lisa com S. Tonight, tonight, a winner. Extensor de relógio. My flushes will be straight tonight. Lenny's gonna dominate tonight. Carl's gonna be a little late tonight. Tonight, tonight, I'll cheat them all tonight. When they're drunk, they don't play cards quite right. Tonight, tonight, I won't get drunk tonight. Without a beer, my head will clear tonight. It's fun to trick a rummy, to put liquor in his tummy. Your friendship's a delight. And you may lose your sight tonight. Tonight, tonight, Bandcamp calls tonight. My demo goes online tonight. Demo Lisa Simpson Band. Mas o que é isso? Foi mal, perdi o ensaio. Droga. Mas tô saindo, noite do pôquer. Não quero que perca todas as nossas economias. Não se preocupe, Marge. O mais empolgante pra mim é ficar dentro do orçamento. É apenas um jogo amistoso, né? Ah, super amistoso. Como destruir seus amigos, otários. Pai, pai, pai, preciso de duas coisas. Um abraço de boa noite e um favor. Pra poupar tempo, vou começar a descrever um favor. Acabei de ser aceita no melhor acampamento de banda deste lado do Mississippi. E de que lado estamos mesmo? Não importa, é um ótimo acampamento. Entre os graduados notáveis tem o Pete Barbouri. Pete Barbouri? Isso, mas olha só, é um pouco caro. Então, se ganhar uma bolada hoje, talvez possa ajudar a deixar uma garotinha muito feliz. Pode deixar, meu doce, eu vou ganhar. E sabe por quê? Estou usando minha camisa da sorte. Snoopy para presidente. Foi uma pena ele ter perdido para o presidente Garfield. Bardumon. Eu vou resolver isso. Pronto. O maestro chegou! Ei, quem é a dama? Tá brincando? Esta é Lane Fontaine, lenda da Broadway. Ela estreou junto com Al Pacino a peça Um Tigre Usa Gravata. Agora namora o Mo. Ele tem tudo que eu procuro em um homem. Um alvará para vender bebidas. Isso, e você são as coisas amareladas e enrugadas mais valiosas que eu tenho. Uma trinca vence dois pares. Sequência vence a trinca. Três vence dois. Quatro vence três. Fechado. Não ouse ir para outro bar. Oh, meu Deus, Full House! Vamos vencer! Significa que a Lisa vai para o acampamento! Contanto que o Homer não demonstre a eles que tem uma ótima mão! Senão ele vai mandar tudo para o inferno! Isso seria bem terrível! Pior paródia de animação de todas! Vamos lá, Homer, cara de nada! Ah, mas que imbecil! Aumento a aposta, ninguém paga, ganhei! Espera aí, seu saco de banha. Como é que é? Aceito sua aposta e vou apostar isso. Isso aí é de verdade? Ganhei por direção de fotografia. Inventei um novo movimento de câmera montado em um cachorro. São 5 mil pra você. E aí, você topa ou você vai... Oh. Enquanto isso, ninguém olha minhas cartas nem meus seios. Ah, ela desmaia como um anjinho. Rainhas ganham valetes. Ninguém ouviu, eu topo. Caro montante, te devo 5.000, Homer. PS, IOU é a sigla para eu te devo. Muito bem, Homer. Hora da verdade. Ela tem uma quadra. Querida, você venceu. Hã? Eu perdi. Eu perdi tudo que tinha. Nós vamos comemorar, Mo. Qual é o equivalente aqui ao Sardes? Ah, desconheço uma barraca muito boa com a foto de um hambúrguer. Qual é, Homer? Eu te levo pra casa. Vrum, vrum, vrum, vrum, vrum. Ei, vamos nessa. Vrum, vrum. Você concluiu o guia para iniciantes no pôquer. Agora pode sair e vencer. Aposto duas pratas. Isso! Esses não foram os passos de um apostador de sucesso. Quanto foi que você perdeu? $5.000. Ah, ah, ah. Nunca ouvi esse barulho. Só pra avisar, parece que o acampamento não entrou na jogada. E olha lá, eu sei tocar isso aqui. Galera, preciso de ajuda com um plano. Que tal uma hipoteca inversa? Eu vi um comercial sobre isso em que uma velhinha fez sinal de positivo e virou um monte de dinheiro que encheu a tela da TV. A tela todinha! Eu juro por Deus. Homer tem uma ideia. Convida Lane para um jantar. Mostre sua casa humilde, seus filhos infelizes. Qualquer um com coração ficaria com pena. Enfim, minha vida miserável vai compensar. Será que ela vai cair nessa? Claro que sim. A sua casa tem aquele cheiro nojento de porão. Sempre odiei seus tapetes. Precisava apelar assim? Ele tem pisos porretas. Por que esconder? Por quê? Lá estava eu, no palco principal do Caesars, pronta para cantar Você Me Ama, quando quem eu vejo sentado na coxia? Teu namorado Tutankhamon? Não, Jack Jones, no auge do seu sucesso em Esposas e Amantes, olhando para esta que vos fala. Mas você tinha acabado de aceitar o pedido de Mike Connors. Com quem eu terminei. Digamos que Mannix foi o único homem que tive que dispensar. Isso é demais. Oh, meu Deus, essa vai para seu livro. Por favor, diga que está escrevendo o livro. Senta aí, Zé Ruela. Estamos tentando mostrar a essa mulher que merecemos a pena dela. Cadê a muleta que eu te dei? Não tem nada errado com a minha perna. Mas vai ter. Oh, minha perna. Oh, minha perna. Oh, quem tiraria $5.000 de uma criatura tão desgraçada? Lenny, sei que é sua noite de folga, mas gostaria de cantar uma canção pra nós? Não precisa me pedir duas vezes. I'm just a Broadway lady, dancing on my aching feet, avoiding any foods with wheat, and no drinking pre-show. Mas tudo bem se o produtor não souber. Poxa, você leva jeito com sax, menina. Ah, olha, eu não quero ser chata, mas tenho todos os seus álbuns. Lenny Canta Blues, Elétrica Lenny Landa, Lenny Massacre os Beatles. Ah, e meu favorito, um Feliz Natal pra você na reabilitação. É o seguinte, Marty. Eu esqueço a dívida de vocês com uma condição. Quero que você dê a Lisa para mim. Por um mês, talvez. Entendi. Saia, eu nunca mais quero te ver. Deixe-me explicar. Escuta aqui, minha tia. Só pode tirar uma filha dos braços da mãe se você for muito mais famosa e estivermos em um país de terceiro mundo. Mordi, eu sei que parece loucura, mas eu nunca tive a alegria que você tem. Uma filha pra me abraçar no fim do dia ou uma chance de passar adiante o que eu sei. Eu vou sair em turnê e ela tem todos os pré-requisitos de uma estrela. Talento, inteligência e a cabeça em forma de estrela. Talvez a senhora não tenha me ouvido. Tome seu casaco. Mãe, mãe, mãe, por favor, ia deixar que eu fosse ao acampamento de banda por um mês onde as pessoas violam o toque de recolher e trocam palhetas. Mas isso é a oportunidade de viver o meu sonho. Por favor, quantas vezes na vida alguém terá uma chance dessas? Nenhuma! Eu estava aqui, só estava calado. Eu não posso negar isso a você. Está bem. Ah, obrigada, mamãe. Aí, mãe, se tiver alguma dúvida de como ficam as crianças famosas, basta olhar para todas elas. Mãe, te agradeço muito por isso. Será a primeira pessoa a quem vou agradecer no Tony's depois da grande Angela Lansbury. Tchau. Bem-vindo a Hartford, onde Stan conheceu Fred Norris. Pousada. Boa noite, menina. Lê uma história pra mim antes de eu dormir. Anne de Green Gables, eu fiz o audiolivro dessa obra. Se no capítulo 10 parecer que é o Peter Falk, é porque era mesmo. Então acho que não vai querer ler tudo de novo. Que tal eu te dar um conselho do mundo artístico? Todo e qualquer conselho que alguém vier a te dar vai acabar sendo errado. Mais errado ainda de pessoas como eu, que parecem entendidas. Ah, ela já pagou. Está vendo o Canal 6 agora? Anda, anda! Não, já era. A polícia já limpou. Lana Fontaine, ela ainda está viva. Chaz Busby, meu diretor. O homem que arruinou mais produções do que a epidemia de gripe. Lene, minha estrela, minha musa, meu Deus, o que foi que você fez no rosto? Quem é a pirralha? Esta é Lisa Simpson, prodígio do sax que vai trazer vida ao meu número. Mostre, menina. Oh, peraí, eu queria uma amostra, não um recital, tá dentro. Eu venci em Hartford. Menina tira emprego de veterano de 40 anos. Tem certeza que fez tudo direito? Tenho! E por que não estamos nos falando? Sei lá, ué. Vai ver, ela encheu a cara, mãe. Minha filha não encheu a cara, não. Vai ver, tá dormindo até tarde, depois da noitada pelas boates. Como sabe sobre noitadas em boates? Temos o disco Stu nessa cidade, mãe. Ele é um recurso. Usa! Como vai, minha querida? Ah, eu vou bem, mãe. O que houve com a sua voz? Eu não sei. Ensaios até tarde, refrigerante barato. Mas eu tô ótima. Vamos pra Nova York. Quem está cuidando de você? Tony Sticks. Isso é ritmo sincopado? Lisa, estive pensando que talvez queira voltar para casa mais cedo. Desculpa, eu tenho que ir. Nosso intervalo acabou e no jazz nós temos que seguir todas as regras. Vamos lá, meninos. Sabem do que eu gosto. Aua! Mãe, eu tava morrendo de fome. Temos que trazê-la de volta. Arrume as coisas. Vamos para Nova York. Melhor comprar logo uma casa lá. A gente vai tanto. Nova York, como é vista no programa Today Show. Gwendy Crush, o musical. Lafayette, o musical. Hedwig, Rock, Amor e o Pé Furioso. Eu não tô acreditando que eu vou me apresentar aqui. Eu já comprei o meu ingresso! Ah, tantos lugares! Droga, maldito carro elétrico! Pai, só porque foi atingido por um raio uma vez não faz dele um carro elétrico! Cala a boca, Zé Ruela! Bem-vindo à comunidade Emmys. Flanders. Posso ajudar-vos, amigos? Nosso carro! Nós quebramos-lo! Sotaque puxado de Springfield. Vocês devem conhecer meu primo ultraliberal, Ned Flanders. Ah, ele trouxe tanta vergonha para nossa família com seu pelo sobre a boca e dois casamentos. E você sabia que ele também é canhoto? Aber halten von Mobila. Será que posso usar o banheiro dos homens de pouca barba? Tu cavaste com que profundidade? 30 palmos. Com a graça de Deus, será suficiente. Don't know why there's no sun up in the... Que tal lá no céu? No céu! Devia saber, querida, você estava lá quando Deus o criou. Ah, vá pentear, macaco. Eu abri mão dos Transformers na Broadway pra isso? Eu fui um tolo tamanho Megatron. Kristen Chenoweth foi escalada pra ser a mãe de Sam Witwicky. Esse é meu nível de raiva. Tela escura! Não pode estar falando sério. Eu disse escura! Pessoal, todos aqui, depois do tempo necessário para despertar de 5 tranquilizantes. Em ponto! Faça a sua parte para poupar energia. Ô, gordinho, como é que tu conseguiu sentar aí? Acharam que eu tava grávido. Apresentando Lisa Simpson. 3 estrelas e meia. Hora do show, Lenin. Vamos ver se ainda resta alguma fagulha na lenha artificial de combustão lenta que você chama de carreira. Olá, Lenin. Mal, preciso de você para fazer com que eu me sinta confiante, forte e linda. Eu não sou muito bom em elevar a autoestima das pessoas, mas se cometer um erro, posso usar a minha arma. E é sobre isso que os críticos vão falar sem parar amanhã. Vai ser bacana, vai ser ótimo. Isso não é incentivo, é a letra da música. I had a dream about you, baby. It's gonna come true, baby. They think that we're through, but baby, you'll be swell. You'll be great. Gonna have the whole world on a plate! Aplausos pra alguém ter acertado a palavra. É o fundo do poço. 4 ingressos. Desculpe, senhora. O show está esgotado por razões que não compreendo. Minha filha está lá. Cada um com seus problemas. Eu vendo ingressos para uma arte em extinção. Ei, você faz parte de um sindicato, não é? Cartão do sindicato de Homer J. Simpson. E por que não falou logo? Agora não tenho escolha senão ser corrupto. Podem entrar. Everything's gonna be bright, lights and lollipops. Anda, vamos tirá-la daqui sob pretexto de uma campanha para Broadway Cares. Homer, veja a nossa filhinha. Ela tem talento, talento puro e verdadeiro. Deixar nossa filha cair na estrada com uma diva de 80 anos e alguns músicos de jazz de Araque foi a melhor decisão que nós já tomamos. Everything's coming up roses for me and for you. Noite de abertura fechada. Essa foi a maior noite da minha vida. Ei, quando é que o show vai começar? Acabou e foi maravilhoso. Ah, ela foi mordida pela mosca azul do sucesso. E quando isso acontece, só trabalhando com Bruce Willis para exterminá-la. Ai, está bem, podem terminar a turnê. Nos vemos em Pittsfield. Nem pensar. Pittsfield não vai rolar para esta menina que rouba a cena. Eu te amo, Lisa. Mas você recebe mais aplausos do que eu. Então nós nunca mais poderemos dividir o palco. O quê? Como pode dizer isso? Lição do mundo artístico número 7. Quando as coisas estiverem muito bem, eles puxam o tapete debaixo de você. Má notícia, Lenny. Vamos encerrar. Não compramos os direitos da principal canção do seu show. Viu só o que eu te disse? E também vamos precisar desse tapete. Mãe, de repente me deu uma vontade de ir pra casa. Oh. Se você for, então permita que eu lhe dê um excelente conselho. Siga pela 8ª Avenida, depois pega um táxi e faça o retorno. E embora! Eu vou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paul! Bom, querida, você ainda tem a mim. Lembranças eternas, $20 por minuto. Excursão de ônibus de Manhattan. Tag não essencial. Tá vendo como a casa é espalhafatosa? Um batedor de porta de metal? Quem é que mora aqui? Calígula, é? É perturbador. Primo Jacob veio lá da Pensilvânia, é? Eu vejo que ainda usas o Diddley do capeta. Bem, devo confessar, falo muito esse nome. E vejo que tua casa possui as luzes da bruxaria de Edson. Quem é mais santo do que você agora, Ned? Homer, você me mostrou que sou culpado do pecado e do orgulho. Isso faz com que eu te ame mais. Oh, meu Deus, estou preso em um flanduíche. Com acompanhamento de amor e perdão.